você morreu pra mim. Que só você não deu, agora me perdeu. Você morreu pra mim. Jamais eu vou te dizer, você não entende, nem pode entender, porque estou feliz assim. Coisas da vida, meu bem, eu me apaixonei, você morreu pra mim. Morreu pra mim. Só quero ser feliz.